Falar de memória. Sejam bem-vindos a mais um Falar de Memória, sempre na companhia de João Guedes, que nos tem orientado nestas revisitações ao passado de Macau. Hoje regressamos a um episódio que tem bastantes ressonâncias na atualidade, a um episódio que diz respeito à expansão do território de Macau, hoje um tema sempre presente, quer por via dos novos aterros, quer pela via da integração regional, e há muito tempo que assim é, João, como nos conta a história da Ilha Verde. Exatamente, a Ilha Verde é um ponto de referência nesse aspecto. Ilha Verde que hoje nem é verde nem é ilha. E da maneira que onde está a ser construída a Universidade de São José, pertence à Igreja Católica, isto porque a maior parte dos terrenos da Ilha Verde são da Igreja Católica. E é curioso que há um episódio, que é interessante na história. Deve começar por dizer-se que a Ilha Verde foi sempre, e durante séculos, foi um fator de atrito entre Portugal e a China sobre Macau, porque a China dizia que a Ilha Verde era território chinês, Portugal dizia que era território português. E havia um pequeno convento na Ilha Verde e isto manteve-se, este atrito manteve-se até quase ao final do século XIX, até à chegada do conselheiro Borja, governador, que veio para cá com poderes especiais. Ele era também o ministro plenipotenciário de Portugal para o Japão, para a Tailândia, que na altura se chamava Sião, e portanto para todo este Extremo Oriente, para além de ser o governador de Macau. E então uma das questões que ele precisava de resolver era a questão da Ilha Verde. Aproveitou a estada aqui anterior do engenheiro Adolfo Loureiro, que fez alguns estudos sobre as correntes aqui à volta de Macau, e nomeadamente a forma de desassorear o porto interior, que estava com problemas de assoreamento, tudo isso. E então o Adolfo Loureiro propõe a construção de um dique entre onde hoje está o templo de Lin Fong e a esquadra número 3 do Canídromo e a Ilha Verde. Esse dique tinha por funções abrandar a corrente de água do rio. Ora bom, essa era a proposta técnica, mas havia por trás disso tudo uma questão política, que era a partir do momento em que se fizesse a junção entre a Península de Macau e a Ilha Verde, acabaria o problema de a China reivindicar a Ilha Verde como território. E assim foi. Foi uma obra muito vultuosa para a altura, portanto a importância que lhe era dada pelo próprio governo português vê-se nisso, foram uns milhões largos de patacas na construção do dique, e de maneira que o governador conselheiro Borja se empenhou, e que depois acabaria por ficar com o nome dele, a Avenida Conselheiro Borja, que ainda aí está. Diga-se que o conselheiro Borja era maçom, chegou a ser grão-mestre da maçonaria em Portugal, e portanto tinha uma atitude anticlerical natural, e de maneira que quando foi feito o dique, construída a avenida desemboca ainda hoje num portão, que é o portão que será o futuro portão da Universidade de São José. E então, quando foi a inauguração do dique e da avenida, o bispo foi convidado, naturalmente, e então o bispo manda uma mensagem de congratulações ao conselheiro Borja e diz que o senhor conselheiro será muito bem-vindo à Ilha Verde de cada vez que quiser ir passear ou fazer um piquenique. Mas que, para o efeito, tem que ir ao passo pedir as chaves do portão, porque senão não entra na Ilha Verde. É que na altura a Ilha Verde, portanto, o dique terminava mesmo no portão e não havia hipótese nenhuma de entrar na Ilha Verde a não ser abrindo o portão. E quem tinha a chave era o bispo e, portanto, o governador não entrava. Vê-se aí um bocadinho desse de gladiar entre a Igreja e o Estado que se sentia, isto em 1890, portanto, na monarquia daquela altura. Depois, hoje, a Ilha Verde está totalmente descaracterizada porque foram feitos uma série de pequenos aterros em volta, e então nos últimos 20 anos a construção civil foi desenfreada e hoje a Ilha Verde, que foi celebrada por poetas, nomeadamente por poetas chineses numa monografia de Macau que se chama O Moon Keilok, está lá um bonito poema sobre a Ilha Verde, quando era ilha e quando era verde. Assim recordamos o tempo em que a Ilha Verde era o centro de uma contenda territorial entre a administração portuguesa de Macau e as autoridades da China. Também hoje Macau vai crescendo, mas tudo acontece com harmonia. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Thank you.